Uma boa noite a todos. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. O título da mensagem desta noite diz assim: olhando para o passado para entender o futuro. Então, abre a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 6, versos 1 a 10. E hoje nós vamos conversar sobre um momento interessante da história humana, onde houve um fechamento da porta da graça. Pelo menos um protótipo de um fechamento da porta da graça, com a maioria das características que nós cremos que existirão no futuro próximo, no último fechamento da porta da graça. E assim como vai ocorrer no futuro, já ocorreu no passado, e aqui está relatado no comecinho da Bíblia para a gente aprender e a considerar com seriedade algumas coisas aqui. Então, com a Bíblia aberta assim, vamos orar, para que Deus fale no nosso coração nesta noite. Oremos. Deus eterno e maravilhoso, obrigado porque a tua palavra está aberta, Pai. Possamos nesta noite ouvir a tua voz com poder, nos chamando a conhecer a tua verdade, praticar a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então a Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 6, versos 1 a 10. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. O texto de Gênesis capítulo 6 começa com a multiplicação da humanidade, a multiplicação das pessoas. E com a multiplicação das pessoas pecadoras e problemáticas, existe a multiplicação do pecado e dos problemas. É automático. Os seres humanos são assim, onde eles se multiplicam, essas coisas se multiplicam. O texto faz uma diferença um pouco complicada. Filhos de Deus com as filhas dos homens. E aqui já abriu bastante margem para especulação de algumas pessoas. O que que isso pode significar? Não é todo mundo filho de Deus? E aí tem filho do homem no meio, tem filho de Deus, e alguns veem aqui uma indicação de relações entre seres angélicos, demoníacos, com seres humanos, criando uma raça híbrida. Coisas um pouco complicadas, assim, que vão mais para o campo assim, da especulação do que da realidade. Pelo menos segundo cremos. E uma explicação alternativa que não satisfaz esses que pensam por esse lado é de que os filhos de Deus são a linhagem dos justos. Quando Deus dá vida a Sete para ficar em lugar de Abel, e dali surge então a linhagem que vai invocar o nome de Deus, a linhagem da qual virá o Messias, etc. E então ali os filhos de Deus seriam essa família das pessoas que adoram a Deus ou que buscam a Deus, e os filhos dos homens, os filhos de Caim e etc. Agora, seja quem for, o ser humano é pecador. Seja você nascido na família de Sete ou de Caim, você vai ser pecador. E os filhos de Deus veem as filhas dos homens, acham elas bonitas, casam com elas, e ali existe toda uma descendência de gigantes e tal, e tal, e tal. E Deus diz assim: olha, o meu espírito não vai dar vida muito mais longa para as pessoas. O tempo do homem vai ser 120 anos. A gente pode até dizer que aqui está estabelecido um tempo de graça, que é o tempo da vida. Mais ou menos 120 anos. Isso não é assim uma lei totalmente fixa. Existem pessoas durante o relato bíblico que vão viver mais do que 120 anos depois disso aqui. Abraão, por exemplo, é um deles. Existem pessoas também que vivem menos que 120 anos. Mas o fato é que 120 anos é uma idade mais ou menos limite para a vida humana. Existem exceções e como exceções, são exceções. Não são regra. E hoje em dia, não sei como que é o Guinness Book aí da pessoa mais velha do mundo, alguém sabe? Por aí, não vai ter 120 anos, vai chegar mais ou menos perto disso. Agora, esse texto fala algumas coisas bem pesadas. O Senhor viu que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. E a gente acha assim que isso é um absurdo, mas talvez isso não seja tão absurdo se a gente considerar o egoísmo como mal. Porque realmente, que o ser humano só pense assim em violência, sei lá, assim, coisas desse tipo, violentas, talvez realmente, é difícil imaginar pessoas que pensem 100% do tempo em coisas violentas. Existem muitas pessoas com raiva, iradas, violentas, xingam, falam mal, etc. Mas é difícil você pensar que isso seja 100% do tempo. Agora, se você disser que o egoísmo é mal, aí a gente já começa a ver sentido nisso. E a gente começa a ver que talvez nós vivamos num tempo onde a coisa esteja bem parecida. Onde os pensamentos das pessoas são continuamente egoístas. E eu acho que a gente consegue ver isso na nossa sociedade, entre os mais pequenininhos até os mais velhos. Continuamente preocupados mais com eles mesmos do que com a família, do que com as outras pessoas, etc. Essa era a situação familiar, social, pessoal. Maldade contínua no coração. Aí cada um com as suas maldades também, não precisa ser todo mundo ter a mesma maldade, mas cada um com a sua. E a Bíblia fala de uma noção bem complicada, que é a noção do arrependimento de Deus. E Deus se arrependeu de fazer o homem. Isso pesou no coração de Deus. Aí, existem muitas explicações teológicas para tentar explicar o que pode significar o arrependimento de Deus. E essa dificuldade surge por várias razões. Deus é perfeito, Deus não faz algo errado. Então, assim, a primeira coisa que a gente estabelece é o seguinte. Eu me arrepender é uma coisa. Deus se arrepender é outra coisa. Mesmo que eu use o mesmo verbo. Para ilustrar isso, por exemplo, o pastor Ezequiel ficou irado. A minha ira não é igual à ira de Deus. Deus ficou irado. Apesar do verbo ser o mesmo, o verbo irar, eu não posso ser comparado com Deus. Deus não pode ser comparado comigo. Porque senão você cria um problema. A minha ira pode ser pecaminosa. Eu posso estar irado, bravo, por motivos fúteis. Ficar bravo no trânsito, ficar irado, xingar a pessoa porque ela me fechou, porque ela freou na minha frente, eu não gostei. Só um motivo estúpido que muitas vezes o ser humano tem para ficar com raiva, com ira contra outro. Agora, Deus se irar não tem nada a ver com isso. Deus não é uma pessoa birrenta, brava com os outros porque parou na frente dele e não gostou. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Da mesma forma com o arrependimento. Além disso, o que acontece? Mesmo que o verbo fosse o mesmo, já não poderíamos dizer que o sentimento ou que a realidade é a mesma. Mas isso fica ainda mais interessante quando no original hebraico o verbo arrependimento para o homem é um e o verbo arrependimento para Deus é outro. Já nem é o mesmo verbo. É outra ideia. Só que talvez esse não seja um verbo muito fácil de ser traduzido numa linguagem para mostrar algo que é o seguinte. O que que muda em Deus quando ele se arrepende? Não é que Deus se pega fazendo algo errado e ele diz, ai, me arrependi. Ah, eu fiz o ser humano errado. Nossa, olha que besteira que eu fiz. Eu fiz esse homem aqui. Eu tô arrependido de ter feito esse homem. Não é isso. Deus sabe desde o princípio tudo que vai acontecer, etc e tal. Agora sim. Deus dá vida ao homem, Deus dá liberdade. E agora o homem usa essa vida e essa liberdade para fazer o que Deus odeia, o que Deus detesta, que é o pecado, que é a maldade continuamente no seu coração. E aí, a atitude de Deus para com o homem muda. Então é o seguinte, então primeiro, já não vai mais viver 800 mil anos. Já não vai viver mais. Essa atitude de Deus mudar em relação ao homem é aquilo que se chama de arrependimento de Deus. Ele toma uma decisão de fazer diferente. É nesse sentido que ele se arrepende. Deus não vai mais tolerar as coisas do jeito que as coisas são. Nesse caso, em relação aos antediluvianos. Aqueles que viveram antes do dilúvio. E Deus vai matar todo mundo. E aí a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E Noé é um personagem interessante. Noé, ele encontra a graça da parte de Deus. E o que que ele faz com essa graça? Vamos lá para o Novo Testamento? Então, 2 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 6. Depois nós vamos voltar mais para frente em Gênesis. Mas vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Então, 2 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 6. Vamos então entender, né? Noé, ele recebe graça, misericórdia da parte de Deus. Deus vai destruir o mundo inteiro, mas vai preservar ele e a família dele. Através da misericórdia, da graça. É algo que Noé não merece, mas Deus concede a ele. E 2 Pedro capítulo 2, a partir do verso 4, a Bíblia diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver de forma ímpia. Então Pedro está dizendo o seguinte, se você ler depois aí a partir do verso 1, ele está fazendo uma profecia de que no fim dos tempos, muitas pessoas virão usando a religião cristã para fazer comércio, para mentir, para arrancar dinheiro do povo, para ensinar mentira e etc. E Pedro diz assim, olha, da mesma forma como Deus não poupou os anjos maus que pecaram, e Deus não poupou o mundo dos antediluvianos, e Deus não poupou Sodoma e Gomorra, ele não vai poupar quem usar a verdade para pregar a mentira. Não vai poupar. É isso que Pedro está dizendo. Agora, no meio dessa ilustração, Pedro fala de Noé. E ele dá uma informação interessante sobre Noé. Diz que Noé foi um pregador da justiça. Recebendo a graça de Deus, Noé prega a graça de Deus. Maravilhoso isso. Noé recebeu de Deus a mensagem da misericórdia, do perdão, da salvação. Deus salvando Noé, ele vai salvar alguém que não merece ser salvo. Então, como que Noé raciocina? Bom, se eu fui salvo, se eu vou ser salvo sem merecer, todas as pessoas da minha sociedade podem ser salvas. Porque elas também não merecem. Eu sou igual a elas, eu também não mereço. Deus tem misericórdia de mim, vou pregar misericórdia para os outros. Vou pregar justiça, vou pregar a verdade. Vou pregar a graça de Deus. E enquanto Noé constrói a arca, ele prega. Gente, vai vir dilúvio. Sabe essa água que corre no rio? Sabe, gente? Ah, sei. Vai cair do céu essa água. E vai inundar tudo. Mas aquele povo nunca tinha visto chuva. Noé, você tá falando coisa esquisita, Noé. Você tá falando coisa que não faz sentido. Não, mas ó, eu só tô falando pra você o que vai acontecer. Ah, mas por que que vai acontecer isso? Porque nós temos feito mal. Ah, mas o que que é mal? Zombar, ridicularizar, violência, imoralidade sexual, drogas, idolatria. Tudo aquilo que aquela sociedade achava uma delícia, uma maravilha. Mas Noé, mas o que que você tem contra, Noé? A nossa diversão, a nossa alegria. Não tem nada a ver isso não, Noé. Isso é besteira. Isso não vai acontecer. Nunca aconteceu, não vai acontecer. E Noé prega, prega, prega, prega. Alguém lembra quanto tempo ele prega? 120 anos. 120 anos pregando. Esse tempo de misericórdia, esse tempo de graça. E ele prega, prega, prega. Agora volta um pouquinho aí no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11. É bem pertinho aí de 2 Pedro. No verso 7. Interessante também. E aqui o registro bíblico fala mais algumas coisas sobre Noé. Dentro da galeria da fé. Hebreus 11, verso 7. E a Bíblia diz assim: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé tem um encontro com Deus. Noé crê em Deus, crê na palavra de Deus. Agora, que tipo de fé é a fé de Noé? Ah, eu creio que vai vir dilúvio sobre o mundo. Vou esperar que Deus, o Deus que me avisou, vai me salvar. Vai fazer uma bolha, alguma coisa, ele que se vire para me salvar. Não. Noé crê na mensagem. Senhor, mas o que tem que fazer? Então você faz um barco. Opa, trabalhar. É uma fé que não é assim só... Ah, eu creio que Deus é bom, eu creio que Deus é maravilhoso, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus é bonzinho. Não, eu creio em tudo isso. Agora, esse Deus que é amor, que é maravilhoso, que é bom e etc., ele me pede trabalho, ele me pede que eu pregue, ele me pede que eu me envolva, que eu esteja construindo a arca, mesmo sem nunca ter visto chuva na minha vida. Mas ele está fazendo o que Deus manda. Essa fé que Deus quer para todas as pessoas é uma fé obediente. Não é simplesmente uma fé teórica, como algumas pessoas têm por aí. Agora, quando Noé crê, Noé obedece, ele condena o mundo inteiro. E não crê e nem obedece. Talvez lá na sociedade de Noé, muitos poderiam concordar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. A realidade do que Deus criou proporciona que a gente conheça a vida, a família, o prazer, a alegria, tantas coisas boas. Quem vai dizer que é ruim? Não, é bom. É uma maravilha. Olha só, o que Deus fez, aleluia, amém. Agora é o seguinte, esse Deus que é bom, ele odeia o mal. Ainda que seja o mal que existe no pastor. Ainda que seja o mal que existe em Noé. Ainda que seja o mal que existe em você. Deus não concorda com o mal em você. E ele te repreende para mudar a tua vida, para transformar a tua vida. Aí o que acontece? Diante disso, alguns, esse Deus eu já não gosto mais dele, não. Eu gostava de Deus quando Deus dava as coisas boas, maravilhosas, prazerosas, alegres, felizes e bonitas. Quando ele começa a dizer para mim que eu tô errado porque eu minto, porque eu falo palavrão, porque eu dou mais atenção a novela e futebol do que o que realmente importa na vida. E quando ele repreende a minha falta de amor, a minha falta de verdade, a minha falta de justiça, as minhas transgressões, os meus erros, daí já não é tão gostoso crer em Deus. E muitos agora, ao invés de se aproximarem de Deus pela mensagem de quem Deus é, se afastam de Deus. Não, eu não quero saber. Eu quero continuar nutrindo o meu coração com as coisas que eu gosto e que eu quero. E em geral, o que, que o ser humano pecador gosta e quer? É pecado. E aí a gente se ilude que no pecado está o verdadeiro prazer. No pecado está o verdadeiro lucro. E é isso que faz o quê? O coração humano começar a ser continuamente mal. Continuamente mal. E aí chama o mal de bem. O que é pior ainda. São continuamente maus e ainda acham que o mal é bem. E aí Ellen White vai dizer assim no livro Patriarcas e Profetas, página 97. Falando daquela geração, dos antediluvianos, ela diz assim: se os antediluvianos tivessem acreditado e tivessem se arrependido das suas más ações, o Senhor teria desviado a sua ira, como mais tarde fez em relação a Nínive. Lembra que Deus mandou Jonas pregar para Nínive? Nínive vai ser destruída, eu vou destruir tudo. Eles se arrependem. Deus falou assim: não, então eu não vou destruir. E Ellen White diz que Deus teria feito a mesma coisa com os antediluvianos. Noé está construindo a arca. Eu estou construindo a arca porque vai chover e todos vocês vão ser condenados. Mas condenado por quê? Por causa do pecado. Se tivessem se arrependido, Deus teria desviado a sua ira. Aí ela diz assim: entretanto, pela sua obstinada resistência à reprovação da consciência e as advertências do profeta de Deus, aquela geração encheu a medida da sua iniquidade e se tornou madura para a destruição. O tempo de graça estava se aproximando do seu fim. Entende a questão? Deus, ele tem misericórdia para conceder ao ser humano? Claro que tem. Ao pior ser humano? Claro que tem. É para isso que Jesus morreu na cruz. Agora, quando uma pessoa não quer saber, não quer saber, não quer saber, não quer saber, e começa a encher a medida da sua iniquidade, ela vai se aproximando do fim do tempo de graça que ela tem. Isso é verdade para uma pessoa, e interessante, isso é verdade para uma geração inteira. Então, Pode acontecer o fechamento da porta da graça não só para uma pessoa, mas para o mundo inteiro de uma só vez. E aí nós vamos pensar ainda durante essa semana como é que isso vai funcionar no futuro breve, segundo nós cremos pela palavra de Deus, ok? Agora, enquanto Noé constrói a arca, ele prega o arrependimento. Ele está construindo e pregando. Olha, gente, vamos se arrepender disso, disso, daquilo. Volta lá para Gênesis agora no capítulo 7. Capítulo 7, verso 1. E aí a Bíblia diz assim. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Versos 4 e 5. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres viventes que eu fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. A partir do verso 8. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versos 17 a 23. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais da selva, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Existe um momento onde as coisas são só profecias. Jesus vai voltar. A gente pode pregar isso todos os dias da nossa vida. Jesus vai voltar, Jesus está voltando, etc. Agora, vai chegar um dia em que ele vai voltar. Até lá, tudo é profecia. Vai vir. Breve virá. Um dia virá, etc. Agora, uma hora, a coisa deixa de ser profecia para se tornar realidade. Aqui, nessa história, foi da mesma forma. Imagina o primeiro dia que Noé começou a pregar. Dia 1, começa a construir a arca, cortar a primeira madeira. Vai chover sobre a terra. A humanidade vai ser condenada pelo pecado. O que é condenado? O que é chuva? O que é barco? Brincadeira, Noé. Vamos esperar, então. Segundo dia. Vai chover sobre a terra, gente. Nós vamos morrer, nós vamos ser condenados. Porque a gente mente. Porque a gente é violento dentro de casa. Porque a gente xinga, porque a gente briga, porque nós não amamos, não perdoamos. Ô, Noé, tá maluco, Noé? Sempre foi assim? Nós somos assim mesmo. Deus não liga para essas coisas, não. É a vida. Para de encher a paciência dos outros. Vai trabalhar, fazer a coisa mais útil da vida. Dia 3. Gente, vai chover. Ó. Aí passa 365 dias, só fechou um ano. Ainda tem mais 119 para pregar. Mais cedo ou mais tarde, a palavra de Deus vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde. E acontece uma coisa interessante aqui. Chega na hora de acontecer, Deus fala assim, Noé, eu vi a tua postura, eu vi o que você pregou, eu vi o que você falou, eu vi o que você fez, e eu reconheço que você é justo diante de mim nessa geração. Eu não vou destruir você. Então faz o seguinte, a arca tá pronta? Tá pronto, Senhor. Então entra você e a tua família, eu vou colocar os animais lá dentro, e daqui a 7 dias vai cair a chuva. Entra todo mundo, todos os animais na arca. Aí Ellen White vai dizer que o anjo fecha a porta da arca. Acabou a graça. Durante aqueles 7 dias, a vida vai continuar como sempre foi. Quem batia na mulher, ainda ia bater na mulher por uma semana. Quem ficava na frente de uma televisão gritando Brasil, Argentina, futebol, é só isso que importa na vida? Passou mais uma semana gritando Brasil, Argentina, futebol na frente da televisão. Quem é ladrão teve mais uma semana para assaltar, para roubar. Quem gosta de luta, de briga, de tirar sangue dos outros, teve mais uma semana para entrar no ringue lá e bater nos outros. Quem gosta de imoralidade teve mais uma semana para ser imoral, para fazer o que quisesse, qualquer coisa. Agora, a porta da misericórdia estava fechada. Dentro de pouco tempo ia começar a cair água. E não ia adiantar pedir perdão. Porque a hora que a água tá aqui, aí Deus nos acuda, né? Aí é perdão. Oh, misericórdia. Mas Deus é tão bom. Será que ele ia fazer isso comigo? Durante 120 anos, Deus falou que ia fazer. Aí durante 120 anos, não. Não quero saber. Não me arrependo. Não, o que eu quero da minha vida é pecar. Tá bom. Não tem problema. É livre para escolher. Agora, quando a porta da arca fechou, não havia mais graça para aqueles que desprezaram o convite do arrependimento. Eles ficaram naquela rotina deles durante mais 7 dias. Mas a Bíblia diz que veio o dilúvio e levou a todos. Interessante que essa história tão antiga, essa história é muito antiga. Essa história foi escrita faz uns 3.500 anos. Já pensou quão antiga é essa história? Não foi ontem que a gente recebeu essa história. Faz muito tempo. Agora, essa história tão antiga assim foi usada por Jesus Cristo para falar do fim do mundo. Vai lá para Mateus 24. Vamos pensar um pouquinho em alguns paralelos dessa história de Gênesis com Mateus 24. Mateus 24, verso 12. A Bíblia diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então lembra de Gênesis 6. Era mal continuamente todo o desígnio do coração do homem. Onde não tem amor, claro que vai ter inveja, rivalidade, mentira, vaidade, orgulho, violência, prepotência, hipocrisia, maldade. Onde não tem amor, é o campo para tudo isso aí. O único antídoto contra a hipocrisia, inveja, maldade, malícia, vaidade, desprezo, ódio, raiva, mágoa. O único antídoto contra essas coisas é a gente amar. Como é que a gente vence a mágoa, a inveja, a raiva, etc? É com amor. É por amar as pessoas que a gente perdoa, ama, deseja o bem, quer o bem, pensa o bem. Se não for por amor, é só maldade. E Mateus 24 diz que vai se multiplicar a iniquidade e o amor vai se esfriar de quase todos. E nesse ambiente, olha o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Enquanto o amor está se esfriando, entre aspas, Noé está pregando. Está fazendo o trabalho. Gente, vai vir o dilúvio. E outra, digo mais ainda, dessa vez não vai ser água, vai ser fogo. Ah, mas eu nunca vi dilúvio de fogo. Já ouvi essa história. Ah, mas nunca teve. Pois é, já ouvi essa objeção antes. Também nunca tinha tido dilúvio de água. Dilúvio de fogo sobre esse mundo. E enquanto o amor se esfria, a igreja prega. Amem uns aos outros, perdoem uns aos outros. Amem a Deus acima de tudo. Tem que perder o emprego para ser fiel ao sábado, ao Deus do sábado? Perca o teu emprego. Porque o Deus do sábado é dono de tudo, ele vai te dar o teu sustento, ele vai te abençoar, ele vai abrir as portas. E outra, faça isso não é para comprar um lugar na arca. Faça isso porque você ama a Deus que dá o sábado. E a gente prega. E a gente vai fazendo o trabalho que Noé fez. E a gente vai recebendo da humanidade, da sociedade em geral, em grande parte, a mesma resposta que ele teve. Pessoas ridicularizam, pessoas zombam. Não, mas o pastor só quer saber de dízimo, de ganhar dinheiro. E eu acho, assim, eu acho engraçado que as pessoas pensem isso de mim. Eu acho isso super engraçado. Mesmo porque as pessoas não me conhecem. Elas não fazem a menor ideia. Primeiro, se eu já gastei mais dinheiro na igreja do que ganhei. Primeiro que tem isso. começo de tudo, hoje, se eu morrer hoje, cai um raio na minha cabeça, eu terei gastado mais dinheiro com a igreja do que ganho. Porque, pra vocês terem uma ideia, para eu me formar, eu estudei por 6 anos. Durante 6 anos lá, a minha mensalidade, mais os custos e tal, eu já fiz as contas. Eu gastei mais ou menos uns 70 mil reais para me formar. Eu não ganhei 70 mil reais de salário até hoje. Eu não recuperei o dinheiro que eu paguei para estudar. Então, se eu morro hoje, eu gastei dinheiro na igreja, eu não ganhei dinheiro da igreja. Só que quem tá lá fora, para zombar, sabe disso? Não sabe. Vai me ver pregar lá na igreja da Rondônia? Ah, aquele pastor Ezequiel, ele só quer dinheiro do povo. Certo? E aí zomba, ridiculariza. Não, isso é tudo mentira. Tá bom, ok. Agora, tudo isso vai cumprindo aquilo que Deus falou que ia acontecer. As maldades, os pecados, e a coisa vai tomando forma, e o povo vai cada vez mais se afundando, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E nós temos que ser como Noé. Recebemos a graça de Deus, pregamos a graça de Deus, e não é uma fé teórica, é uma fé obediente. Olha o verso 20 de Mateus 24. E Jesus fala assim: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Mesmo num contexto de fuga, de perseguição, no fim do mundo, ore para não transgredir o sábado, para ser fiel. Não é só para ter uma fé teórica. Ah, eu creio em Deus. Tá bom, o diabo também crê em Deus. Mas não seja como ele. Naquilo que ele é desobediente, mentiroso, assassino, ladrão, só vem para roubar, matar e destruir, seja você honesto, verdadeiro, amoroso, amorosa. Seja um cristão ou uma cristã de verdade. Enquanto Jesus não volta. E aí os versos 37 e 39 de Mateus 24 vão ser explícitos, né? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai ser da mesma forma. O amor se esfria, a pregação acontece, alguns se arrependem, a maioria não se arrepende. Fecha-se a porta da graça, a rotina continua do jeito que ela é por pouco tempo, vem o dilúvio e acaba com tudo. Assim como aconteceu naquele tempo, vai acontecer no nosso tempo. Agora, algumas pessoas dizem assim, que nós devemos aprender com os erros das pessoas. O verdadeiro sábio não é aquele que espera errar para aprender. Ele já aprende com aqueles que erraram aquele erro que ele ainda não fez. E será que eu estou falando para pessoas sábias essa noite? Que têm aprendido a não cometer os erros que as pessoas cometeram no passado? Perder as oportunidades de entregar o coração a Jesus? Perder as oportunidades de tomar decisões em relação à fidelidade? Se afastar da mentira, da vaidade, pecados X ou Y que a gente ainda pode ter. O que é que você aprendeu com essa história do passado pode mudar o teu futuro? Você entendeu que a sociedade na qual a gente vive hoje é cada vez mais parecida com aquilo que existia no passado? Pessoa descrente, pessoa zombando, pessoa violenta, pessoa idólatra, pessoa entregue ao diabo, ao mundo, ao pecado. É cada vez mais. E nós temos que ter cada vez menos esperança com esse mundo. E cada vez mais esperança na realidade de que Jesus vai voltar. O que mais que esse mundo pode oferecer pra gente? Que segurança, que prazer, que alegria que esse mundo pode oferecer que seja maior do que o que Deus reservou pra gente? Eternidade em amor, eternidade na sua presença. Sem doença, sem pecado, sem morte para sempre. Não tem nada que se compare. Por isso, não vamos nos deixar enganar como aquela geração inteira se deixou enganar. Porque enquanto eles têm vida, eles pecam. E depois que acaba a vida, ninguém mais peca. Ninguém mais tem prazer, ninguém mais tem alegria, ninguém tem mais nada. E é isso que o pecado quer fazer com as pessoas, reduzir todos a nada. Mas Jesus vem fazer diferente. Jesus, ele vem para a nossa vida para tirar da nossa vida o pecado hoje. Então, quem sabe, a alegria do roubo, você não vai ter. A alegria do sexo ilícito, você não vai ter. A alegria da mentira, a alegria da vaidade, do orgulho, sei lá do que esse mundo pode oferecer, você não vai ter. Mas sabe de uma coisa? No fim das contas, Você não perdeu nada. Porque para você, se você amar as pessoas, se você amar a Deus, você vai ter a alegria eterna ao lado de Deus. E essa alegria eterna lá, não é só lá. Porque ela já entra no nosso coração aqui. Porque nós vamos amar uns aos outros eternamente no céu, mas essa alegria já começa aqui. Quando a gente ama uns aos outros. Como nós somos. Pastor Ezequiel não tem que ser perfeito para vocês amarem ele. Vocês não têm que ser perfeitos para eu amar vocês. Jesus não pediu assim, amem uns aos outros quando eles forem perfeitos. Não. Amem uns aos outros. E todos os outros são imperfeitos, como você é, como eu sou. E assim que a gente vai se fortalecendo para encontrar uma sociedade que já não tem mais amor. Que tem o pensamento continuamente mal. Mas é para eles que nós vamos pregar. É por isso que a gente faz uma semana de evangelismo. Para trazer pessoas que não são batizadas. Para trazer pessoas que precisam ouvir. Para a gente aprender com o passado. O que, que a gente vai esperar do futuro. Essa noite eu gostaria de dar a oportunidade para que alguma pessoa ou algumas pessoas possam dizer assim para Deus que tem desejo de voltar, tem desejo de se batizar, tem desejo de consagrar sua vida a Deus, tem desejo de estarem prontos quando Jesus retornar. Eu realmente assim, conheço poucas pessoas dentro dessa igreja. De quem eu sei que ainda não foi batizada é a Vera, a única. Já conversamos com ela, já preencheu a ficha batismal dela. Ela não vai se batizar agora. A gente vai esperar um pouquinho ela terminar os estudos. Ela tem vontade de trazer o marido junto. Então orem pelo marido dela também, tá bem? Orem por ele, trabalhem por ele. Vamos fazer a nossa parte com calma, com tranquilidade. Não tem desespero nenhum. Mas orem por ela e pela família dela. Mas eu não sei se tem outras famílias aqui, outras pessoas aqui, que precisam tomar a mesma decisão. De entregar a vida a Deus para recomeçar. Existe alguém aqui essa noite? Gostaria de levantar sua mão? Gostaria de dizer assim, eu quero reconsagrar minha vida a Deus, eu quero voltar, eu preciso me rebatizar, eu preciso me batizar. De qualquer forma, mesmo que você não precise ser batizado, ser batizada, você já é batizado ou batizada, aprenda com o passado. Entre os diluvianos, talvez muitos acreditavam em Deus, mas não se comprometeram com a causa de Deus. E mais cedo ou mais tarde acabaram se esfriando, pereceram nas águas do dilúvio. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa vida, nós que já somos batizados. Que as seduções do pecado e do mundo não sejam maiores do que o convite de Deus para crermos e obedecermos e pregarmos o Evangelho. Que vamos nos fortalecer como igrejas, como indivíduos, como famílias. Vamos buscar de Deus a condição de estarmos nos preparando do lado certo, do lado de dentro da arca de Deus, para realmente recebermos a salvação junto com a nossa família, com as pessoas que nós amamos. Quem gostaria de tomar essa decisão nessa noite? Quantos de vocês estar dentro da arca para a salvação? Amém. Que Deus possa realmente abençoá-los neste propósito e vos inspirar sempre a amarem uns aos outros, amarem todas as pessoas e a cumprirem os ministérios de vocês. Sejam como Noé. Preguem, não tenham medo, preguem sempre e confiem na salvação de vocês e da casa de vocês. Amém? Vamos levantar e vamos orar. Pai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela mensagem desta noite, Pai. Obrigado porque podemos aprender com o passado. E o passado foi tenebroso, como o presente é tenebroso, Pai, como o futuro. Mas nós vemos luz, a luz do Senhor brilhando em meio a tudo isso, Pai. A luz da salvação que Jesus trará, a luz do amor, a luz da fé, a luz da verdade. E nós pedimos que essa luz brilhe cada vez mais no nosso coração, Pai. Afasta de nós a incredulidade, falta de fé, a falta de amor. Nos ensina a amar uns aos outros, a te amar acima de tudo. E que toda a tua vontade se cumpra na minha vida e na nossa vida esta noite, Pai. Amém. Abençoa de forma especial a Vera, seu esposo, toda a sua família. Como igreja, nós pedimos ao Senhor que a abençoe, como nós pedimos por nós e pela nossa família também, Pai. Amém. Que o Senhor nos salve pelo teu reino, pela tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.